Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas grandes mídias, nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão. Como eu sempre falo, ouvir música é uma coisa boa demais, ouvir música boa é muito bom. Mas quando você pode ouvir uma boa música e compartilhar, é muito bom. E é isso que estamos fazendo aqui. É essa a nossa proposta, compartilhar com você um repertório que não se ouve mais por aí e eu tenho certeza que você gosta. Por isso, então, eu convido você nessa próxima hora ficarmos juntos ouvindo a boa música, relembrando bons momentos, às vezes alguns momentos eventualmente tristes, mas passados, valem a pena ser lembrados. E também, como eu sempre falo, né, a lembrança, a recordação era muito boa, mas nunca com sofrimento, nunca com sentimento de tristeza, né? Lembrar momentos passados sempre com sentimento apenas de saudade, sem tristezas e sem sofrimento. No nosso programa de hoje teremos o Escolha a Sua Música, o resultado do programa passado, e as três músicas, mais três músicas para você escolher aquela que você quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem. Também tenho certeza que mais três trechinhos de músicas difíceis de serem escolhidos. Você manda pra gente o seu voto pelo bate-papo musical@gmail.com. Da mesma forma que você pode mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o programa especial do mês. Programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você monta o seu repertório e manda pra gente aquela listinha de 14 a 15 músicas. É difícil, né? Às vezes você escolher 15 músicas, 14 músicas que você gosta. Sugestão então pra você: escolhe aquelas que você mais gosta, mas que são as mais difíceis de ouvir por aí normalmente. Ok? Então fica essa dica aí pra você. Bate-papo musical@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje ouvindo Demônios da Garoa, boa pedida, né? Cantando Iracema. A composição é do Adoniran Barbosa. Você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso Senhor. Que lembrança, guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltava 20 dias para nós casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, tem um carro que pega e apancha no chão. Você foi para assistência,

Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Diana Pequena, Engenho de Flores, de Josias Sobrinho. Este é o programa Bate-papo musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. Na sequência, vamos ouvir com a Ana Clara Horta, da Ana Clara Horta e Flávio Condé, Melodrama. Clara Horta e Flávio Condé, ouvimos na voz da Ana Clara Horta, Melodrama. Bonita, né? A voz da Ana Clara Horta, ela canta muito direitinho. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para você entrar em contato com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também você pode, por este e-mail, fazer o seu voto, mandar o seu voto para o Escolha a Sua Música. Na sequência, vamos ouvir do Milton Nascimento, do Fernando Brandt, Outubro, a interpretação é da Simone. terra desse jeito. Já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo. Eu não posso me livrar. E ele corre para ter meu dia de morrer. Mas se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai Na voz da Simone, ouvimos Outubro, composição do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. Agora vamos ouvir o Cartola cantando dele, Alvorada. Vejam que beleza de poesia, né? A imagem que ele constrói com essa letra, né, do morro. Uma imagem que a gente tem sempre meio deturpada, nós que não moramos no morro, né, temos uma imagem talvez deturpada, mas a beleza, como ele pinta essa... Ele pinta o morro, né? E quem mora no morro, a beleza de que pode ver lá. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza,

Programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. Você pode participar comigo com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também o seu voto, envie do seu voto para o Escolha a Sua Música através do e-mail batepapomusical@gmail.com. Do Chico Buarque e do Francis Raime, vamos ouvir na voz do Chico Buarque, Quadrilha. Como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilha no arraial. E neste ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano, a satisfação é geral. Não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal. O forró corria manso, sem problema e sem vexame. Quando o chefe da quadrilha decretou change de dame, a mulher do delegado rendeu um bacharel. O peão laçou a jovem filha do coronel. A Terezinha crediário deu um passo com o vigário, a beata com o sacristão. Diz que a senhora do prefeito, merecidamente eleito, foi com o líder. Não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. Se é com fome, deitou olho na patroa do seu lima. E não faz xodó com a moça, mas também não sai de cima. Juca largou a sanfone, abandonando o salão. Marica com a dona que vendia quentão. E foi doente com doutora, indigente protetora. Foi aluna com professor. E perigoso bandoleiro, Zé Durango é o justiceiro. Fez bem sim, doutor. Mas faça o favor, mas faça o favor, mas faça o favor, mas faça o favor. O forró estereofone estava mesmo parado. Muita música na praça e muita dança lá no mato. Quem gozou da brincadeira, muito bom, muito bem. Quem tomou chá de cadeira, só no ano que vem. Pois nesse ano, como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilha no arraial. Nesse ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano, a satisfação é geral. Ninguém leva mal, ninguém leva mal, ninguém leva mal, ninguém leva mal. Bate-papo musical. Ninguém leva mal. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Francis Raime e do Chico Buarque, na interpretação do Chico Buarque, Quadrilha. Segredo, compôs e canta, Djavan. Desses olhos tenho medo. Quer dizer tudo, tudo é segredo. Vejo em sua cor que tudo será triste.

Aham!